Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Eu não sei por que a voz. O que a voz faz no Lixeirinha? Qual é o papel da voz no Lixeirinha? A voz tem uma importantíssima colaboração em todos os programas Lixeirinha até hoje. Intimei agora. Qual é a mulher do galfo? Aqui no meu programa não tem palavra não, porra. E se ela é a voz da sua palavra? E se eu sou a palavra? Lixeirinha é a Bíblia. E se Lixeirinha é a Bíblia, vocês são os escolhidos? Os prometidos de... Vocês são os pagãos punks? Perdidos numa espaçonave girafa que cai do 13º degrau. Então, vocês, pagãos punks, ouvintes do Lixeirinha, assíduos. Acabaram de ouvir, como chama a banda? Tudimbauer. Tudimbauer, parece uma coisa meio francana, né? Tudim. Tudimbauer aí. Tudimbauer aí, cara. Então. Tu tá pensando, não. Não, Tudimbauer. Tudimbirds. E blá blá blá, vejamos. Vamos continuar então o programa com mais Tudimbauer. Lembrando que no final do programa tem uma mensagem para todos, uma mensagem importantíssima para todos vocês, terráqueos ouvintes. Que vai mudar suas vidas para sempre. Yep. Eu nem sei do que se trata, mas enfim. Bom, e vamos continuar, né, com mais Tudimbauer. Esse programa inteirinho está sendo dedicado a Tudimbauer. Porque é um programa comemorativo de um ano de Lixeirinha, quem diria. Se durou um ano, dura mais e mais. A não ser que, bom, essa é uma empresa corporativista e no fim, acho que os royalties e todas as regalias, né, a gente vai poder desfrutar disso mais cedo ou mais tarde, né? É? Sim! A gente quase ganhou uma rodada de graça ali naquele bar da esquina, né? Aquele dia que o cara falou que eu via o programa Lixeirinha e tal. Ah, sim, daqui a um dia a gente vai ficar super famoso e não vai mais conseguir sair na rua e tal, né? Já somos, aliás. Só que eu acho que existe uma grande dificuldade aqui, infelizmente é uma coisa que acontece muito na cidade, das pessoas admitirem, reconhecerem, aceitarem e transmitirem isso pra nós, né? Não é à toa que a gente tá voltando pra São Paulo. Ai! E... tá vendo? Todo mundo porra. A mensagem. A mensagem. Que mensagem? Sim. Bem lembrado. Eu tenho a propriedade de dizer para todos vocês, ouvintes, tripulantes, que no final desse programa eu tenho aqui uma mensagem muito importante, uma mensagem importantíssima para todos vocês. Terráqueos? Então eu gostaria mesmo de enfatizar isso, que esse é um programa comemorativo de um ano de Lixeirinha. Estamos fazendo um especial com a banda Tudimbauer, que na minha opinião é a banda mais foda que já pisou nesse planeta. Senhoras e senhores, fiquem então com Tudimbauer e daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saia daí. Os guardiões imperiais, eles estão vendo TV dentro de um cubo azul. Quatro quartéis, os guardiões imperiais. Quatro quartéis, os guardiões imperiais, eles estão vendo TV dentro de um cubo azul. Suas táticas de combate ultrapassadas são uma teia general, sentinela veludada. A cidade existente dentro de um copo de água. Outro trajetos tão resistente. É uma fase nova do Super Mario. Consequências tão afluentes são permanentes. O Deus Armário, que cantava no alto do monte, roubou o meu coração. Nos seus olhos de flor ele chora o perdão, com a chave na mão. Sempre na espera eu procurei alguém tridimensional, magnado tempo, magnado tempo. Transformados no laboratório da ilusão, fragmentos cirúrgicos, e eu com a mão no copo observo toda a transformação. Biônicas, bactérias, aumentos ilusórios de plena e pura frustração. O sentimento de amor daquela velha pobre não passa de sua masturbação. No mercado negro ela recitava paranoias contidas no dedal, usado pra conter aquela raiva nobre de quem gosta de espetar quintal. Chuck Berry foi me visitar e ele leva uma garrafa de bebida, a gente vai tomar no salão improvisado, vestido aço tempera, detalhes em alto carbono. Na noite vão te revelar, ela quer sair pra dançar. Música palha não vou aguentar. Já dei aula do fervor dos anos 20 pra ela. Também já ensinei como desfilar na passarela da moda hindu. Da passarela da moda. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Música.